Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Justiça. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, reclama de ações do Poder Judiciário que tem questionado a abordagem e invalidado o trabalho de policiais. Apesar de declarar seu respeito pela justiça, o legislador afirma que denúncias anônimas e impressões subjetivas podem justificar abordagens. Para Coronel Assis, é preciso que o legislativo defenda as forças policiais contra decisões da Suprema Corte que restringem a atuação dos agentes de segurança sob o risco de ampliar a atuação de criminosos e expor a população a mais violência. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Você ouve agora o Minuto do TCU. Até amanhã. Minuto do TCU. Na quarta-feira, dia 12 de junho, o Tribunal de Contas da União vai analisar as contas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, relativas ao exercício financeiro de 2023. A apreciação das contas é a primeira competência atribuída ao TCU. Todos os anos, o Tribunal verifica se a gestão dos recursos foi feita de acordo com os princípios e normas da administração pública. Após a análise, a equipe técnica emite um parecer prévio e um relatório. As contas podem ser aprovadas, aprovadas com ressalvas ou rejeitadas. O material auxilia o Congresso Nacional no julgamento das contas do governo. Você pode acompanhar a sessão extraordinária ao vivo pelo canal oficial do TCU no YouTube a partir das 10 horas da manhã. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Resenha esportiva mais completa da região. Aqui você fica bem informado de tudo o que acontece no mundo do esporte. Futebol é na Som Zoom. Show de bola! Boa noite, 20 horas, 2 minutos, está no ar o programa Show de Bola, edição desta segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. Juntos estaremos até às 21 horas com muita informação esportiva no seu rádio Equipe Eron Aquino de Esportes. Confira as manchetes do programa de hoje. Jogo do Crato confirmado para Barbalha domingo. Na categoria sub-20, Crato vence Cariri e Casa vence Iguatu. Campeonato Serense, Ceará neste momento em campo e chegando ao G4. Esporte e Paysandu jogarão mais tarde. Confira os resultados da Copa Batateira, Master e Aberto. Campeonato Brasileiro, oitava rodada, programa para amanhã, quarto partidas. Seleção Brasileira vence primeiro amistoso preparatório para a Copa América, que começa dia 20. Tudo isso e muito mais no Show de Bola, que já está no ar. Show de bola na Som Zoom. Esta sequência tem os seguintes apoios. E aí, já preparou a sua torcida? O Crato vive um momento de esporte e saúde. Já começaram as competições do Festival Esportivo 21 de junho de 2024. Atletas de 86 equipes das modalidades de futsal e vôlei masculino e feminino estarão em quadra até o dia 21 de junho na maior competição esportiva do Cariri. De segunda a sexta-feira no período da noite, aos sábados pela manhã e tarde e aos domingos pela manhã. Nossos atletas esperam por sua torcida para acompanhar os jogos na quadra bicentenário. Reúna sua família e amigos e venham torcer juntos. Acompanhe o festival também nas redes sociais, @festival_21_de_junho. Festival Esportivo 21 de junho. Uma realização Fundação Cariri Funcar, Secretaria de Esporte e Juventude do Crato e Prefeitura Municipal. Agrocampo, junto com você, cuidando melhor do seu pet. Aqui você encontra tudo para o seu pet: rações, medicamentos, acessórios, produto de higiene e banho. Temos também sementes, fertilizantes, inseticidas, hortifruticultura, jardinagem, ferramentas e EPIs. Agrocampo, delivery é só ligar: DDD 88 99995 8631 ou 3523 8495, que você recebe em sua casa. Siga Agrocampo no Instagram, @LojaAgrocampoCrato. Agrocampo, Rua Coronel Luiz Teixeira, 1137, Centro do Crato. Agrocampo, tudo de melhor para seu pet, você vai encontrar aqui. Depósito Matias, material de construção em geral, aluguel de máquinas e agora com cópias de xerox em geral. Avenida João Alves Rocha, número 12, Conjunto Novo Crato, em frente à creche Nossa Senhora Aparecida. Organização Ronzinho Matias, telefones 2156-3029 ou 99720-2583 e mais 99461-3136. Depósito Matias. Uma boa saúde bucal é muito importante para a sua qualidade de vida. Dr. João Henrique, odontologia especializada, especialista em endodontia, pós-graduado em cirurgia bucomaxilofacial, laser em odontologia, implante dentário e clínico geral. Dr. João Henrique, atendendo a Rua Tristão Gonçalves, 414, sala 03, no centro de Crato. Telefones 3523-2425 e 988-68-1338. Dr. João Henrique, odontologia especializada. A promoção mais esperada do ano chegou. É o Feirão do Alumínio da Distribuidora Rock. Troque sua panela de pressão velha de qualquer tamanho, de qualquer marca, furada, amassada, sem cabo, sem tampa, por uma panela novinha, perfeita e com selo do Inmetro. Você pode trocar sua panela velha e escolher entre dois tamanhos de panela de pressão. Corre na Distribuidora Rock e leve sua panela velha e mais R$25 e troque por uma panela nova de 2 litros, polida. Sua panela velha e mais R$30, você troca por uma panela nova de 4,05 litros polida. Promoção válida até o dia 29 de junho. Não deixe de trocar sua panela velha por uma panela nova. Aproveite os nossos planos de parcelamento sem juros em todos os cartões. Distribuidora Rock, 35 anos. Tradição em vender barato. Rua Senador Pompeu 279, no centro do Crato. Tempero e condimentos Bom Gosto. O tempero da família. O sabor da sua comida precisa de um tempero muito bem trabalhado e fabricado com muito carinho. Há 18 anos no mercado, o Tempero Bom Gosto vem dando muito mais sabor às suas refeições. Tenha no seu supermercado agora mesmo. Temperos Bom Gosto. Pedidos no 2131-3413 ou WhatsApp 994248016. Rua Tenente Antônio João, 616, Vila Alta, em Crato. Quer ficar bem informado? Acesse agora o blog do Ambrósio Santos. Política, polícia, cultura, social, esporte e tudo que é destaque no Cariri, Ceará e Brasil é notícia no blog do Ambrósio Santos. Blog do Ambrósio Santos, a notícia que você pode acreditar. Acesse agora ambrosiosantos.blogspot.com. No Ceará, mais de 64 mil novos empregos foram gerados desde o ano passado, sendo o segundo estado a criar mais postos de trabalho no Nordeste. Com os incentivos do governo do Ceará, tem mais gente contratando, trabalhando e fazendo a economia avançar. Trabalho que dá resultado e não para de avançar. Tá trabalhando, tá gerando, é o governo do Ceará. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Festa, alegria, inovação e música. Muita música no seu rádio. 106.5, São Zoom FM. Panificadora Pão Nobre, uma grande variedade em pães, bolos, biscoitos, salgados e lanches. Aberto diariamente das 6 da manhã às 20 horas. Estamos localizados na Avenida Teodorico Teles, 305, próximo ao Hospital São Raimundo. Temos um espaço aconchegante para você vir saborear um ótimo café da manhã, lanches e sobremesas. Aceitamos encomendas. Panificadora Pão Nobre. Contato WhatsApp 99205-4919. Alisson Burgers e Pizzas é sinônimo de qualidade e bom atendimento. Oferecemos diversas opções de lanches, pizzas e combos com os melhores preços da cidade. Venha nos visitar na Rua Álvaro Madeira, 134, São Miguel, Crato. Faça seu pedido pelo WhatsApp 88 99799-6059 e 88 99908-0469. Venha conferir. Casa de Carnes Santo Antônio. Carnes de qualidade, controle de higiene e atendimento personalizado. Carnes, frios, queijos e hortifruti. Casa de Carnes Santo Antônio, Rua Coronel Luiz Teixeira, 1112, no centro da cidade do Crato. Casa de Carnes Santo Antônio. Contato WhatsApp 996408847. Automecânica DHD. Somos especialistas em sistema de direção hidráulica, elétrica e mecânica. Trabalhamos com manutenção, revisão e venda de peças. Rua Cícero de Moura Rosendo, 164, no bairro São José, em Crato. Contato 88-4102-0201. Organização Cleidson. A Incopa Indústria e Comércio de Papéis. Produtos de alta qualidade. Flocs, papel toalha de cozinha, guardanapos e papel higiênico. Fabricados pela Incopa, indústria de papéis genuinamente cratense, desde 1962, disponíveis nas melhores lojas da região. Telefone 2101-7171. Autoescola Cariri. Contamos com uma excelente estrutura, profissionais qualificados e uma frota de veículos novos. Faça sua matrícula e conquiste sua CNH com quem é referência no assunto. Rua Hermenegildo Firmeza, número 333, Vila Alta, em Crato. Autoescola Cariri. Você na direção certa. Unidade Crato, DDD 88 99744-0001. Conheça o Hotel Malibu. A hospedagem que você precisa e cabe no seu bolso. Somos mais que hospedagem. Construímos amizades, investimos no esporte. Seguimos firmes em busca dos nossos objetivos e até aqui nos conduziu o Senhor nas nossas vitórias e conquistas. Hotel Malibu, Avenida Rui Barbosa, número 900, Meireles, Fortaleza, Ceará. Telefone DDD 85 98902-6279. J. Rodrigues Bombas Submersas. Assistência técnica autorizada. Vendas de bombas submersas. Rebobinamento de motores elétricos de alta e baixa potência. J. Rodrigues Bombas Submersas. Avenida Perimetral Dom Francisco, 709. No bairro São Miguel, em Crato. WhatsApp 997-54-9349. E-mail para você fazer o pedido do seu orçamento. j.rodriguesbombas@yahoo.com.br. Tenha vez e voz. Filie-se ao Sindicato dos Servidores Municipais da cidade do Crato e usufrua de todos os nossos serviços. Juntos na luta, somos bem maiores. Fique forte. Filie-se. Sindicrato. Rua Getúlio Vargas, 167, Vila Alta, Crato, Ceará. Telefone 88-3523-1688. Ei, é você mesmo. Está precisando de material elétrico, hidráulico, ferragens, cimento e caixa d'água? Conheça a Comatel e Demacon. Nosso nossas lojas estão prontas para lhe atender com produtos de qualidade e facilidade no pagamento. A Comatel está na rua Tristão Gonçalves, 366, Centro, na cidade do Crato. Faz teu orçamento pelo WhatsApp 996530019. E a Demacon fica na Avenida Tomás Osterne de Alencar, 1090, bairro Vila Alta. E o nosso WhatsApp para o orçamento é o 99956-5048. Comatel e Demacon, materiais de construção. Você está ouvindo na Som Zoom FM, show de bola. Carlos Maxwell, Toninho Vieira, Silésio Souza, Marcos Silva, Ambrósio Santos, Rayana Lucas, Gonçalves. Show de bola na Som Zoom. Agora 20 horas mais 14 minutos, já estou em linha com o companheiro Ambrósio Santos, que daqui a pouquinho traz as novidades da equipe do Crato, que joga domingo lá em Barbalha contra a equipe do TRMA. Marcos Silva está ao meu lado e Rayana Lucas também chegou aqui, está conosco. Eu vou começar com Rayana Lucas. Boa noite, Rayana. Muito boa noite, Francildo, Marcos, Ambrósio, que está em linha conosco, aos nossos ouvintes, quem nos acompanha aí pelo radinho, pelo celular, pelo aplicativo, até pelo computador também dá para acompanhar. Muito boa noite para quem está aqui conosco nessa jornada. Boa noite, Marcos Silva. Boa noite, Francildo, Rayana Lucas, boa noite, Ambrósio Santos, boa noite aos demais companheiros também, aos nossos patrocinadores e ouvintes, gratidão pela credibilidade depositada no nosso trabalho. Depois de um final de semana de muito futebol, vamos aqui, né, para comentar o que foi que aconteceu e o que vai acontecer. A expectativa da estreia do Crato, lamentavelmente não vai ser no Mirandão, vai ser em Barbalha, não deu para liberar aí o estádio, mas é isso, o Crato vai ter que jogar, vai ter que ir para campo. E parabéns à meninada do Sub-20 do Crato, que venceu o Cariri no último sábado no Mirandão. Um excelente trabalho, a parceria do Campo Grande com o Instituto Crato, tá? Parabenizar a diretoria do Crato, que o Edvan, que trabalha na base, o Antônio Emanuel, o presidente, e a Soares Leite Machado, a todos, pela vitória. Um jogo muito bom no segundo tempo, principalmente. E é isso, é o futebol, é o futsal, é o voleibol. Exatamente. Meu amigo Ambrósio Santos, boa noite, Ambrósio. Boa noite, Francisco. Novidade para você? Ficou surpreso com a notícia? Não, não era novidade, porque pela manhã o time precisou. Ambrósio Santos, se você colocar a sua boca perto do bocal do telefone, ficaria melhor. É muito baixo. Não, assim. Não é novidade para mim, não. Sabe por quê? Porque pela manhã a gente já sabia que, além dos laudos que tem que ter um laudo de segurança do clube, né? Como é que o clube vai fazer a segurança durante o jogo? E aí, como não tinha feito esse laudo, né? É uma empresa de segurança que tem que fornecer o laudo, dizendo como é que vai ser o laudo nos dias de jogos. Então não fiquei surpreso com essa questão, porque a gente já sabia aqui nos bastidores que tinha que ter. Então não foi feito esse laudo e aí não tinha essa empresa de segurança. E aí nas últimas horas tentaram arrumar e não deu para liberar. Só no próximo jogo mesmo, porque essa empresa de segurança, ela tem que fazer todo um laudo. Não é laudo, acho que é um plano de segurança. É um plano de segurança. É um plano. Um plano de segurança, como é que ele vai fazer essa segurança durante o jogo, né? Isso é uma empresa privada, né? Que não tem nada a ver com a prefeitura e tem a ver com o clube. O clube é quem tem que, fazer a contratação dessa empresa para fazer a segurança do estádio Mirandão. Exatamente. Vamos lá. A diretoria de competições da FCF comunica alterações em partidas do Campeonato Cearense da Série C. Confira. Crato e TRMA, dia 15, passa para o dia 16, domingo. Estádio Inaldão. motivo indisponibilidade do Estado, conforme o site da Federação. Esporte Limoeiro e Tianguá, estádio Domingão em Horizonte, passa para o Bandeirão em Limoeiro do Norte. Então, o estádio garantido. Limoeiro está sem condição, já garantiu. Quixadá sem condição, garantiu. Dia 16 às 15 horas. Motivo: inclusão dos laudos vigentes do estádio José Oliveira Bandeira, Bandeirão em Limoeiro. Quixadá e Itarema, sai do estádio Domingão para o estádio Abilhão em Quixadá, sábado, 16 horas. O jogo estava programado para segunda-feira, dia 17, às 15 horas, no Domingão. Foi transferido para o sábado o jogo e também para o estádio Abilhão. Motivo: inclusão dos laudos vigentes do estádio José Antônio Abílio de Lima, Abilhão, em Quixadá. Foi liberado, né? Foi liberado. Tanto de Limoeiro como de Quixadá. Eu, certa vez, conversando com o Josimar Carvalho, perguntei: Josimar, a gente que andava muito, o cara nem tanto, mas a gente andava muito aí com o Crato, ainda hoje anda, né, quando é necessário, transmitindo jogos lá na Serra da Ibiapaba, na Zona Norte, no Sertão Central, Jaguaribe, enfim. Por que que a gente se depara com tantos estádios tão ali com problema? A gente vê que não é tão legal assim, segurança, uma série de coisas, e é liberado. E o Mirandão, com toda aquela estrutura, é liberado. Não é liberado, é difícil, ele tem uma dificuldade. E Josimar disse que quanto maior o estádio, mais exigência. Quanto mais estrutura o estádio tem, mais exigência. O estádio pequeno, aquele estádio caixinha ali de engraxado, quadradinho, com arquibancada dos dois lados, por trás da trave não tem nem arquibancada, o mato comendo por trás das arquibancadas, não tem segurança de jeito nenhum, às vezes ele é liberado facilmente, interessante. E o estádio do Porto do Mirandão é mais exigido, como Arena Romeirão, como Junco em Sobral, tem mais exigência. Eu perguntei por que está aí, liberado o Limoeiro, liberado o Quixadá, o Abilhão lá em Limoeiro, o Bandeirão, né? Porque tem mais facilidade, porque não tem muito o que se fiscalizar lá. Eu digo, agora em contrapartida, a segurança também não é essas coisas todas, né? Os atletas, a imprensa, enfim, quem está trabalhando, a própria torcida fica muito exposta, né? Fica muito exposta. Mas a gente vê muitas aberrações nesses estádios. A gente já se deparou assim de ficar indignado. O Mirandão aqui não estava liberado, né? Nesse momento. E a gente em outro estádio, em uma situação bem insalubre, e estava liberado. Outra coisa também que eu achei interessante e fiquei chateadíssimo, porque o estádio Mirandão teve um jogo e registrou um jogo oficial pelas quartas de final de um campeonato cearense de 96, um público de 10.888 pagantes. Nunca saiu da minha mente esse contra público. O Guarani de Sobral, contra, né? O Guarani de Sobral. E agora o estádio só cabe 3 mil pessoas. Depois que botaram as cadeiras, encolheu o estado, infelizmente. Raiana, dessa aí as modificações, está aí a explicação do companheiro Marcos, e que faz sentido, também já ouvi isso também do próprio Josimar. E vida que segue, agora é formar um time para competir. Pois é, Francisco, a gente lamenta porque realmente jogar em casa, né? É onde o time vem treinando, né? É onde o torcedor também encontra essa facilidade de acesso. Imagina sair daqui do Crato para Barbalha, é um deslocamento considerável, né? Apesar de ser, mas é próximo, é cidade praticamente vizinha. Sabe onde é que pesa? Sabe onde é que pesa? Desculpa te interromper, sabe onde é que pesa? No bolso. Sim. No bolso. Eu sei que aqui o autor até tinha falado que ia cobrar apenas naquela entrevista que ele deu, R$10. Aqui ele ia cobrar no estádio Mirandão. Pelo menos se for cobrar R$10 lá, o torcedor tem que levar mais 20, que é para vir e voltar de ônibus. Né? Se for de ônibus, se for, né? De ônibus. Aí tem aquela dificuldade de encontrar transporte fim de semana, Francisco, que o horário é diferente, né? É realmente diferente. Né? Tem um intervalo maior aí entre o transporte coletivo, aí ele vai e opta por um transporte de aplicativo. Transporte de aplicativo não quer ir pelo preço que está lá no aplicativo, ele sempre vai cobrar um a mais. Verdade. Então, tem gera esse ônus, né, para o torcedor, gera um ônus também para o clube, né, que vai ter que se deslocar, sair daqui do Crato. Pagar o aluguel do estádio. Pagar aluguel do estádio também tem isso. Né? Então, a parte financeira é o que deixa a desejar, apesar também da parte estrutural, que aí pega, né, uma estreia aí em outro campo, como se estivesse estreando fora de casa, mas são coisas que a gente vê aqui no futebol caririense. Essa Rayana também, olha, perdeu 50% da torcida ou mais, que ia se fosse no Mirandão. Com certeza. Eu calculo que perdeu aí em torno de 70% da torcida. 60%, vamos botar por aí assim. Ou mais. Uns 70%, por aí assim, perdeu. Outra coisa, o time do Crato joga no Mirandão, que é um campo tipo grande, que é um campo grande, de dimensões grandes, acostumado a jogar, treinador treina ali e tudo mais. O time do Terrimar, geralmente esses times, eles treinam em campo de dimensões menores. Todos aqueles campos ali, daqueles estádios, são dimensões bem menores do que o Mirandão. Então vai facilitar, principalmente a marcação do time do Terrimar, né? Que já é bem acostumado a jogar, né? Então tem muitos prejuízos aí para o Crato não jogar no estádio Mirandão. É verdade, Marcos. 20 horas mais 23 minutos. Fala, em Crato. O Ambrósio Santos passa o primeiro boletim da semana do Crato Esporte Clube, que tem essa estreia para domingo em Naldão, 15h30, contra o Terrimar, e as novidades do time, Ambrósio Santos. Olha, Francisco, cumprimentar a nação azulina, que nesse momento sintoniza aqui na 106.5 para ouvir o panorama do Alveazulão mais querido do Brasil. E dizer, Francisco, que o time hoje se apresentou mais com aquela garotada, né? É claro, exceto aí 5 ou 6 jogadores daquele grupo que... Ambrósio, te aproxima a tua boca do bocal do celular. Aproxima o celular da boca. Talvez seja o contrário, ele vai entender. vai lá, meu filho. Já melhorou. Melhorou. O time se apresentou mais com aquela garotada, né? Sim. A garotada, ela foi predominante, né? É mais o time, basicamente, aquele time que jogou aí contra a equipe do Cariri. E alguns reforços, né? Não tem muita novidade, não. Até porque ainda estão correndo aí atrás de pessoas que possam apadrinhar os jogadores, né? Jogadores que, para serem apadrinhados, isso aí está sendo discutido nos bastidores. É tanto que a gente não vai nem criar ainda uma certa expectativa, mas o time tem alguns reforços de 5 ou 6 atletas aí. E a gente, é claro, sabe que esse pessoal também vai ser apadrinhado, né? E ainda tem a esperança, por exemplo, do Dalvan, como o Marcos Silva ouviu lá, que a gente costurou com a torcida, todo mundo, né? A própria diretoria costurou com o Dr. Rosenberg para ele conversar com o Dalvan para dar uma reforçada ali no meu campo, né? Então, se ele vier, é um cara que... O problema é que para esses jogos agora, para esse jogo de estreia, não dá tempo. Não dá tempo. O problema é o jogo de estreia, né? Depende, Francildo. Se tiver o dinheiro para pagar a taxa, se Dalvan chegar amanhã, como ele jogou no Cariri, é muito rápido. Não existe transferência, né, Ambrósio? Não existe tanta transferência. Se o Dalvan dissesse até amanhã... Deixa eu te perguntar uma coisa, o da Silva permanece no grupo? Permanece. Viu? Quem é o outro atleta profissional que permaneceu, daqueles que se apresentaram dia 20? Olha, Francisco, daquele da Silva, e tem mais 3 ou 4 atletas. Amanhã, Francisco, eu trago com maior propriedade para que a gente possa dizer, para que não fique aquele ponto de interrogação e tudo, mas amanhã eu vou trazer todos os atletas, porque ainda tem mais alguns atletas também que está sendo costurado nos bastidores. Por isso que eu estou tendo cautela para dizer assim, vai vir fulano, beltrano, sicano e sicano, para aquela questão da negociação nos bastidores. Tá certo? Certo. Beltrano pra sicrano, sicrano pra fulano, fulano pra beltrano, mata no peito sicrano. Gol de Beltrano. Tá. Porque, Marco Silva, a gente está deixando as negociações se concluídas também nos bastidores, porque isso é importante, né? O time, você sabe que tem uma certa dificuldade financeira, todo mundo sabe, o presidente expôs certa aí... Certa não, tem a dificuldade financeira bem muito. Outra mesmo, né? É, e aí está sendo tudo costurado, bem direitinho, para que a gente não possa aqui trazer um nome do atleta e depois, não, o atleta não está certo, não sei o quê. Não, vamos ter cautela, bem direitinho. Não, você tem que conversar com a diretoria, né? Você tem que sempre. Não, o setorista tem que estar sempre em contato com a diretoria e comissão técnica. Isso, exatamente isso, Francisco. É, Marcos. Mas como você sabe que tem essa questão do apadrinhamento, né? Às vezes o cara acerta em apadrinhar, mas aí quando chega na hora H ele diz, não dá certo, aí já muda de ideia. Então, para que a gente não cometa nenhum erro, não traga logo o nome e aí depois não, o cara não vem mais. Porque lá atrás a gente trazia o nome de fulano, aí depois Beltrano embora, Cicano embora, aí acabou indo, foi todo mundo embora. Né? Exatamente, dizer, rapaz, como foi maléfico essa mudança de Crato Esporte Clube para Instituto de Desporto Crato Esporte Clube. Foi maléfico, embora tenha participado de um campeonato nacional, mas nós sabemos como é que foi essa classificação. Mas eu vou te contar uma coisa para você, acabaram com a Assembleia, aqueles que se diziam de esporte se afastaram da agremiação, sei não, viu? Tá aí, o que fizeram com o time está pesando agora. O Antônio Emanuel, sem pouco apoio, pouquíssimo apoio, né? E aí dificulta tudo isso. Que pena, né, Raina? Que pena, Marcos Silva. Porque assim, ó, Francisco, hoje eu posso declinar o nome de 10 atletas que estão lá. Mas se amanhã a pessoa que foi o padrinho daquele atleta dizer desse jeito, olha, hoje eu financeiramente houve um problema comigo, aconteceu, não posso mais pagar. O atleta não vai. É verdade. Não estou falando a verdade? Verdade, exatamente. Estou entendendo. Eu acho que você só deve falar em nome de jogador lá para sexta-feira. Porque tudo confirmado. Sexta-feira, tudo confirmado. Sexta-feira você traz a relação. Pronto. Eu estou deixando entrar no boletim informativo para dizer, fulano vai jogar. Por quê? Porque eu estou com essa cautela. E vocês entendem, e os ouvintes também entendem. Porque assim, às vezes o cara diz aqui, eu vou apadrinhar. Mas aí acontece um problema financeiro com ele, e ele diz, não, aí eu não... A primeira coisa que ele corta é nesse sentido. Ele diz, não dá para eu apadrinhar, eu infelizmente disse, mas houve um problema financeiro comigo, eu não vou... Então a gente tem que estar tendo muita cautela, né, para que a gente não possa criar uma falsa expectativa. Quando você viu lá, quando nós fomos conversar com o Dr. Rosenberg, o que foi o Dalvan pontuou, e eu no final disse, Dr. Rosenberg, eu refaço aqui a pergunta, você ouviu, o senhor disse que ia dar 3 atletas, a gente já está aqui com o Gênio, os outros 2, o Israel está machucado, o senhor não pode substituir não? Aí ele disse, não, eu vou... Quem está machucado é Zé Gabriel. Zé Gabriel. Dalvan, eu vou conversar com ele. Eu vou primeiro conversar. Ele não está dando como certeza. Tem que saber se o atleta também está afim, né? Exatamente. E aquela questão da volta do próprio Cariri assumir a gremiação, o pessoal do Cariri? Não, aí, como que ficou aqui? Está fora, não rola tá fora de cogitação. Está fora de cogitação. A oportunidade era aquela, né? Cavalo. A diretoria do Crato é assim, por exemplo, para isso acontecer, a diretoria é quem precisa procurar o Cariri e conversar. Sai uma atitude da diretoria do Crato, não é isso, Ambrósio Santos? É, verdade. A diretoria do Instituto do Crato é quem tem que procurar a empresa que é a âncora do Cariri, né? É o proprietário, o presidente do clube, o Dr. Rosenberg, o proprietário da empresa, o senhor empresário Raimundo, e para poder conversarem, dialogarem sobre isso, né? Se é que a diretoria do Crato tem interesse disso. Também. Ninguém sabe se tem interesse também. Até Antônio Emanuel pediu aqui para mim fazer um agradecimento ao gestor municipal pelos 30 mil. Tranquilo, tranquilo. Eu acho que a gente tem que... É benéfico, né? Eu acho que a gente tem que ser pontual, né, Rayana? O que não é legal, a gente diz, ó, não tá... Nós temos um jornalismo, essa prerrogativa de fazer nossas colocações, a gente não tem que... pode ser injusto, né? Mas a gente tem que... Pronto. Mas foi boa ter recebido a diretoria do CRAT, o diretor, o presidente do CRAT, o prefeito, o gestor, disse, olha, eu vou dar pessoa física... Zé Hildo Brasil, R$30 mil ao crato. Ou se aparecesse mais aí dois, três, fizesse isso, né, Rayana Lucas? Pois é, Francisco, do que a gente vê, né, e o que o crato precisa nesse momento é de apoio, não só do torcedor, mas também daqueles que podem chegar com alguma quantia, né? 30 mil já ajuda e é de bom tom, né, o gestor, ele tá vendo, né, a dificuldade que o time vem enfrentando, e aí ele aproveita e faz essa doação não como pessoa pública, mas né, é uma doação pessoal, né, como CPF, pessoa física. Usou o CPF ali, tirou o CPF da gaveta, bateu um pouquinho a poeira para poder fazer essa doação. Né, mas aí a gente vê realmente o Crato precisando de pessoas que cheguem junto, empresários. Né, ah, não posso chegar com a quantia de dinheiro. Oferece um serviço, né? Dependendo aí do seu ramo. Ah, tem um serviço aqui que é de comida, de quentinha. É bem-vindo também, né? Essa é a hora da cidade abraçar o time, né? Pleiteando, né? Querendo aí que o time volte para a Série B, posteriormente volte para a Série A do Campeonato Cearense, né? Tem muito torcedor saudoso de ver aquele Crato fazendo raiva na Série A para os times da capital, para os times tidos como grandes, né? Eu sempre bato nessa tecla, sempre falo que os times do interior são vistos assim de cima para baixo, né? E muitas vezes, quando Icasa, quando Guarani, quando Crato, até o próprio Iguatu também, que recentemente fez boas campanhas no Campeonato Cearense, né? Conseguiu ali bater de frente com os times grandes da capital, que tem um investimento, na maioria das vezes, até 10 vezes mais do que o próprio time, os times do interior tem, né? E mostra que com muito pouco consegue fazer muito diante de um campeonato tão desleal, vamos falar assim, na parte de regulamento para os times do interior, como a gente via há alguns anos atrás, como, por exemplo, Ceará e Fortaleza só entrar em uma determinada fase, depois que os times ali morriam de se matar para se classificar. Eu achava isso muito injusto. Mas aí, aos poucos, foi se moldando, aí o interior foi mostrando o seu valor, não só para a federação, mas também para a própria competição, para aqueles que são amantes do bom futebol, que querem ver futebol competitivo aqui no nosso estado. Agora, viu, Rayana, a gente percebe, a gente tem que dar de César o que é de César. O presidente está engajado, o presidente está participando, o presidente está atuante, está indo buscar. Quando ele veste a camisa, eu percebo. E ele tem que ir mesmo, o Ambrósio. Ele não pode cruzar o braço, não. Ele não pode. Esse não é o momento do presidente botar sua pastinha debaixo do braço e se sentar, não. É o momento dele tirar essa pasta de debaixo do braço, sair com o braço estendido, oferecendo essa pastinha a um e a outro. Não é mérito dele estar indo atrás de benefício para o clube, não. Agora, me desculpe. Se você der para você, por tanto dinheiro que essa federação, recebe, Ambrósio, por tanto dinheiro que essa federação recebe, por tudo que tem agora, com esses jogos aí do Campeonato Nacional, que sobra uma porrada para a federação. Eu estou falando em linhas gerais. Rapaz, deveria pelo menos dar 20 refeições a cada viagem. Além da arbitragem. Tem como ajudar mais. Tem como ajudar mais, gente. Agora, o conselho arbitral, deliberativo, arbitral mesmo, que é formado pelas equipes, né, o conselho arbitral que é formado pelas equipes que participam, que não é essa cobrança, o pessoal vai para as reuniões só para saber de tabela, regulamento, na empolgação de participar, simplesmente isso, e ninguém cobra nada, ninguém... Olha, não é bem assim não, presidente. Eu sempre cobro uma coisa e nunca aconteceu. É uma reunião antes do Conselho Deliberativo, antes de ir para a federação, para a primeira reunião. Nunca aconteceu nem na Série A, nem na Série B, nem na Série C. É uma sugestão minha, entendeu? Faz é tempo essa sugestão, das equipes se reunirem antes de ir para a reunião da federação, a primeira reunião? Reunião, a gente já trouxe aqui uma pauta, a gente tem umas demandas aqui. Por exemplo, fechou aqui todo mundo. Se não for desse jeito, não tem como ter, não. É complicado. Não há união, não é isso. Pessoal, é aí onde pecam muito, às vezes até, como é que diz? Querer passar a perna no outro, para que fique bem claro para o ouvinte, usando esse termo aí, tá entendendo? Se preocupa muitas vezes com isso, quando na verdade devia ter mais união. Era fazer uma reunião ontem, antes levar uma relação de demandas, de exigências também para a federação também. Dizer, não, a gente está trazendo, só tem condição de tiver. Se for desse jeito aqui, assim vai ser complicado. Nunca houve isso, nem na Série A, nem na B, nem na C. Os times do interior nunca se uniram. A verdade é essa. Exatamente. Tem isso também. Né, Rayana? Muitas vezes eu me perguntava, e eu ainda... Ainda me pergunto, né, Francisco? Mas quando era adolescente, que eu via quando saiu o resultado das fórmulas de disputa do Campeonato Cearense, eu ficava me perguntando, poxa, não tinha nenhum dirigente dos times do interior que chegasse para lá e dissesse, isso é injusto, os times do interior vão ter aí uma carga de jogos maior, vai se matar para poder se classificar, Ceará e Fortaleza só vai entrar ali em outra fase, já descansado, né? Vindo aí de uma pré-temporada bem feita, e os times ali com o calendário bem apertado para montar time, para fazer a pré-temporada, que isso acontece sempre aqui no interior, né? A gente sabe disso devido ao calendário de disputa de competições que os clubes participam. Então, eu sempre me perguntava isso, por que é que os dirigentes não chegam, não se unem, né? Os times do interior... Não, a gente não aceita essa fórmula de disputa, porque na minha concepção, quando você vai para um congresso técnico, você define como será a fórmula de disputa. Se a maioria diz que aquela fórmula não está legal, não está ok, a federação ou quem está organizando a competição, ela tem que se moldar ali de acordo com as necessidades, com a vontade de quem está representando os clubes. E isso eu passei muito tempo vendo que os clubes do interior... ou eram omissos, se calavam, ou optavam em ir junto, né, votar junto com outros, às vezes um ou dois que fazia ali, né, alguma consideração, mas era voto vencido por causa da maioria. E se passou-se muitos anos dessa forma e a gente viu que nenhum... Era sempre aquela coisa, afinal, Ceará-Fortaleza. Aí uma vez aqui ou outra a gente via Ceará e Ferroviário. Fortaleza e Ferroviário. Raramente a gente viu um clube do interior chegar a uma final, quando a gente viu também Icasa chegar, que foi assim uma coisa de dizer, é o time do interior, tá fácil, já tá ganho. E o Icasa ia lá, dava trabalho para o Fortaleza ou para o Ceará, enfim. O que eu espero realmente é que os dirigentes daqui da região do Cariri comecem a ver ou enxergar o futebol com outros olhos. E que bom que muitos dirigentes que estavam aí há muito tempo, hoje já deixaram o clube, né? Alguns clubes, não vou ser tão direta, mas mais abrangente, né? Mais abrangente, que alguns clubes consigam, né, enxergar essa nova era do futebol, principalmente aqui na nossa região, que tem muitas joias, tem muitos jovens que precisam ser lapidados aí, para posteriormente a gente ter um legado no futebol caririense, que ele se perdure. Para não acontecer o que aconteceu com o Guarani de Sobral, que hoje está numa situação pífia, né? Ridícula, de assim... E muito, se não melhorar o gerenciamento aqui no Cariri, vai ficar do mesmo jeito. Vai. Não é não? E esse é o meu maior medo, Francildo, da gente ver o futebol caririense profissional, né? Não vamos colocar também tudo no mesmo balaio, né? É. Mas o futebol caririense profissional, a gente vê uma certa queda, né, de organização, de gerenciamento, e isso tudo nos preocupa. A gente que gosta de futebol, a gente que quer ver os times do Cariri aí participando de competições, que reclama quando o calendário que a federação oferece é ruim para os times do interior, quando a gente vê as competições ali de uma forma muito... errada, né? E a gente reclama porque a gente quer ver o futebol da nossa região participando de competições, ganhando, indo para competições nacionais, né? Enfim, mas eu espero de coração que alguns dirigentes que hoje estão nos clubes, que a gente já consegue ver algumas mudanças, consigam fazer um trabalho digno da história do futebol caririense. E aí a gente tem a história de Guarani, Icasa, Campo Grande, que não existe mais, mas existe ainda nas categorias de base. A gente tem agora o Cariri, que se deslancha. A história do Crato, que a gente não pode esquecer da história do Crato. E não pode deixar que pessoas que não são comprometidas tanto com o futebol, nem com a história do clube, façam com que isso chegue ao nível de Guarani de Sobral. Olha, na minha concepção, Marcos, ouvintes, torcedores, companheiros, Rayana e Ambrósio, na minha visão, Marcos, era melhor que a federação tivesse patrocinado o transporte que a arbitragem. Sabe por quê? Porque a arbitragem, por mais que requer dinheiro e tem que ser paga, o torcedor pode dar uma contribuição, além do ingresso que ele paga. Já no transporte, além de ser, é mais caro, sai mais caro. Porque uma viagem que o Crato vai fazer para a cidade de Tianguá vai girar em torno aí, sabe de quanto, Marcos? Essa viagem? Em torno de 10 mil reais. Enquanto que uma arbitragem aqui na terceira divisão, se não me falha a memória, é 2.500 a 3 mil reais. Não seria melhor? Era sim. Melhor. Entendeu? Na matemática? Mas aí é aquilo que é aquilo falta, que falou, exatamente. A reunião, a conversa, o diálogo. Tem antes, que, né? A cabeças pensantes tem que ver todo lado, o que é bom, o que é ruim, né? Em termos de apoio. É, aí completa com o que o Rayano falou, aí a questão do profissionalismo, da, né? De fazer a coisa com a razão. Hoje em dia você está lutando com gente, com salários, com gastos, né? Com investimentos. Exato. É, isso tem que ter muito cuidado. Não é assim à toa. Esses dias eu estava acompanhando nas redes sociais a matéria do nosso amigo Tony Souza, no replay, que ele estava noticiando sobre o desabafo que o Mondragão fez ao sair do Crato. E eu li um comentário, que no momento eu disse assim, eu vou responder esse comentário. Mas depois eu pensei, e acho que Deus botou... Ficou calada. É, Deus botou a mão na minha boca e no meu dedo para eu não digitar nada. Mas assim, é de chamar o jogador e dizer, ah, se gostasse do clube mesmo, como diz, pela história do clube, que jogou aqui não sei quanto, tal, ficava no clube mesmo nas dificuldades, mesmo nisso e aquilo. Gente, jogador de futebol, ele é um ser humano, ele é um trabalhador, como qualquer um outro. Ele tem família, ele tem contas para pagar, ele precisa trabalhar e receber. Todo trabalhador precisa, quando ele vende o seu tempo, ele precisa receber por esse tempo vendido. E assim, é muito injusto o torcedor pedir, nesse momento, fidelidade do jogador, que não cabe. Na minha opinião, não também cabe. Também acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, sabe, Marcos? Ele pode gostar muito do clube. E aí onde fica ele pode... É o lado profissional, gente. Ele pode ter a história dele com o clube, que foi bonita, que podia ser repetida agora, porque ele fez um campeonato brilhante no Guarani. O Guarani chegou ao ponto que chegou, né, de inclusive ali naquela semifinal contra o Cariri, de ser decidido nos detalhes, literalmente nos detalhes, foi graças ao Mondragão, que fez um excelente campeonato. E ele poderia ajudar o Crato de uma forma, acho que imensurável, nesse campeonato cearense da Série C, né? Mas, né, por outros motivos, ele não conseguiu. Então, assim, o torcedor também precisa entender que os jogadores que optaram por sair do clube não optaram porque é por pirraça ou porque realmente não gostava de quem estava lá, mas realmente porque eles são profissionais, eles têm família, filhos, têm conta para pagar. É igualzinho a gente que está aqui hoje falando nesse microfone e é igualzinho a você, torcedor, que está em casa hoje. No final do mês chega um boleto, chega uma conta de água, chega uma conta de luz. É o menino que precisa de roupa para vestir, um calçado para botar no pé. Aí, Ambrósio. Aí, Ambrósio. O Conga ao colo, aquela coquinha. Precisa de um Congazinho para botar no pé para ir para a escola. Precisa de um Conga, viu, Rayana? Esse menino. Ferreia pra caramba, viu? É. Cadê meu Conga, pai? Falar em Conga, aqui dá um chulé. Olha, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Sim. Não tem nada a ver, concordo com o Rayana. Até porque o jogador daqui, da nossa região, do nosso mundo aqui, do nosso contexto, não ganha, não é muito dinheiro. para juntar, para ter uma economia, ter uma poupança, se dá o luxo de passar 3-4 meses num time sem receber. E outra coisa, não é comum, nada a ver. Como jogador de Corinthians e Flamengo, que recebe 800 mil, Você sabe qual é o problema de Felipe Coutinho? É dinheiro, falta de pagamento lá no Cluster, não sei onde, não, na Aston Villa. Sabe quanto é que ele ganha lá? Quer dizer, era para ele estar com esse boneco todo? 6 milhões de reais por mês. Meu Deus. 6 milhões. Tu acha que ele está preocupado em ficar parado sem jogar, sim, sem time? Pois é, sabe por que ele voltou para cá? Para pressionar, para acertarem esse dinheiro. Se acertar, ele volta. Ele volta, porque ele não quer ficar no Vasco, ele queria ficar no Vasco. Mas não vai ficar porque ele está exigindo contratações, é claro, e aí ele está certo. Ele não vai jogar ao lado do Monte Pereba, né? Um profissionalismo. Só para ir, só para ir para aceitar jogar num, com um monte de Pereba. Que lá não tem mais contrato. Só para ir, mesmo. Viu? O Coutinho pode bloquear o boletim informativo do time, né? O time não vai poder escrever. Mas você tá vendo aí, Ambrósio, dentro do nosso raciocínio, o cara ganha 6 milhões de reais por mês. É, quer dizer, era para ele estar com essa rebeldia, talvez, tá, mas ele, já tem um atraso aí, não, quero meu dinheiro. Aí por que Mondragón, que é um goleiro para mim de nível de jogar uma Série C do brasileiro, ele tem nível para isso, Mondragón, experiência, uma Série D, uma Série C de brasileiro, só em ele vir para o Crato jogar uma Série C, já é uma força muito grande. Aí tem que ficar sem receber? Não, mas aí não tem sentido, não. Gente, eu vou para o bloco comercial e voltamos daqui a pouquinho, lembrando que o Ceará está jogando neste momento com o Vila Nova, está empatando em 2-2. E o Floresta, rapaz, não tem aquela história? O Floresta está ganhando a primeira, viu? Depois de 7 derrotas. Estou vendo o Ceará aqui jogando, rapaz. Mas mudou da água pro vinho, viu? Parece que deu uma encaixada aqui, viu? Bom demais em casa. Melhorou, participando, viu, do programa e assistindo o jogo. Tá certo. Deixa eu ir pro bloco comercial. voltamos já. Tá legal. Você está ouvindo na Sonzum FM, Show de Bola. Esta sequência tem os seguintes apoios. E aí, já preparou a sua torcida? O Crato vive um momento de esporte e saúde. Já começaram as competições do Festival Esportivo 21 de junho de 2024. Atletas de 86 equipes das modalidades de futsal e vôlei masculino e feminino estarão em quadra até o dia 21 de junho na maior competição esportiva do Cariri. De segunda a sexta-feira, no período da noite, aos sábados pela manhã e tarde. E aos domingos pela manhã, nossos atletas esperam por sua torcida para acompanhar os jogos da quadra bicentenário. Reúna sua família e amigos e venham torcer juntos. Acompanhe o festival também nas redes sociais, @festival_21_de_júnior. Festival Esportivo 21 de junho. Uma realização, Fundação Cariri Funcar, Secretaria de Esporte e Juventude do Crato e Prefeitura Municipal. Cuidar da sua saúde com o que há de melhor em produtos naturais. Empório Flor do Cariri. Produtos naturais, produtos zero açúcar sem glúten, chocolate zero açúcar, suplementos vitamínicos e uma grande variedade de produtos a granel. Aceitamos cartões de crédito, débito e também o Vale Alimentação Alelo. Venha nos visitar, tomar um chá e conhecer os nossos produtos. Rua Dr. João Pessoa, 415A, Centro. WhatsApp Delivery, DDD 88 988326799. Empório Flor do Cariri. Quebrou? Trincou? Forte Para-brisa solucionou. Nem te conto outro dia. No meio da noite o farol pifou. Logo gritou: tira esse carro daí! Morri de vergonha e todo mundo falou: leve esse carro na Forte Para-brisa antes que cause um acidente. Forte Para-brisa dá um jeito. Matriz em Crato, telefone 3521-4291. E em Juazeiro do Norte, telefone 3587-4079. Forte Para-brisa. Chegou ao Cariri o que você precisava. Atendimento especializado ao seu animal de estimação e em domicílio. O médico veterinário Dr. Joaquim César Dantas atende em domicílio. Não precisa sair de casa. Acesse o WhatsApp DDD 88996170321. Repetindo, WhatsApp DDD 88996170321. Dr. Joaquim César Dantas. Experiência e credibilidade.

Autoescola Cariri. Contamos com uma excelente estrutura, profissionais qualificados e uma frota de veículos novos. Faça sua matrícula e conquiste sua CNH com quem é referência no assunto. Rua Hermenegildo Firmeza, número 333, Vila Alta, em Crato. Autoescola Cariri. Você na direção certa. Unidade Crato, DDD 88 997 44 0001. Casa de Carnes Santo Antônio. Carnes de qualidade, controle de higiene e atendimento personalizado. Carnes, frios, queijos e hortifruti. Casa de Carnes Santo Antônio, Rua Coronel Luiz Teixeira, 1112, no centro da cidade do Crato. Casa de Carnes Santo Antônio, contato WhatsApp 996 40 8847. Quer ficar bem informado? Acesse agora o blog do Ambrósio Santos. Política, polícia, cultura, social, esporte e tudo que é destaque no Cariri, Ceará e Brasil é notícia no blog do Ambrósio Santos. Blog do Ambrósio Santos, a notícia que você pode acreditar. Acesse agora ambrosiosantos.blogspot.com. Uma loja com tradição, qualidade, atendimento, preço, variedade e garantia. No Cariri tem nome: Bimacom. O complemento da sua construção. Material elétrico, hidráulico, ferragens, ferramentas, tintas em diversas marcas e cores. Bimacom. Rua Senador Pompeu, 23, Centro Crato. Telefone 3523-4440. Fale com os nossos vendedores. Bimacom. Organização Geraldo Pinheiro Lima. Tenha vez e voz. Filie-se ao Sindicato dos Servidores Municipais da Cidade do Crato e usufrua de todos os nossos serviços. Juntos na luta, somos bem maiores. Fique forte. Filie-se, Sindis Crato, Rua Getúlio Vargas, 167, Vila Alta, Crato, Ceará. Telefone 88-3523-1688. Você está ouvindo na Sonzum FM, Show de Bola. Show de Bola na Sonzum. Um minuto para as 21 horas. Bom, Ambrósio Santos, alguma coisa mais a colocar nessa reta final do programa, Ambrósio? Olha, Francildo, e eu acredito muito que o Crato vá fazer um bom jogo, viu? A meninada, né, inclusive que ganhou de 1-0, né, do Cariri, um jogo muito ruim, viu, abaixo da crítica, né, assim, é porque a moçada ainda precisa melhorar, você tem que ser crítico, né. Não, eu acho que, Ambrósio, olha, não querendo ir de encontro à sua opinião, nós tivemos a oportunidade de assistir o jogo, evidentemente, para um campeonato cearense, para os jogos e equipes que vai enfrentar, é preciso melhorar muito, Ambrósio. É preciso ter a experiência de alguns profissionais. A garotada está começando agora. Eu sei que as dificuldades financeiras são imensas, mas é colocar os leões, botar a garotada em cima de leões. É o professor Edivan Souza, que é o coordenador da base do Crato, que o Crato está participando de uma parceria com o Campo Grande, né? Campo Grande foi quem fez a inscrição, enfim, trouxe vários atletas, a comissão técnica, e utilizando aí o uniforme também com atletas do Crato também, gente. E o Edivan Souza, ele disse: olha, Marcos, se a gente tivesse jogado do mesmo jeito que jogou lá em Iguatu, a gente tinha ganhado bem fácil esse jogo contra o Cariri. O time foi irreconhecível, o time do Crato. Ele disse, palavras do próprio Edivan, que é coordenador da base. Eu acho que também tem que chamar os atletas. Eles estão aprendendo. Não pode o treinador, não pode a torcida, a imprensa exigir deles também assim. Agora, ser tão radical. Por exemplo, aquele jogador do Crato que fez o pênalti, parece que o nome dele é Alexandre, zagueiro lá da Vila São Bento. O Lamar disse: olha, Marcos, tem futuro esse menino. Inclusive, eu estava utilizando ele, se eu tivesse ficado com um time que iria ser reserva ali, eu ia aproveitar ele, porque ele estava treinando e se saindo muito bem. Mas ele cometeu um pênalti desnecessário. Ele foi de uma forma muito atabalhoada, de uma forma muito ríspida no jogador, e cometeu o pênalti. Ali é para o treinador, inclusive o treinador do Crato, foi um bom zagueiro, o Eduardo. Hoje, amanhã, na reapresentação, é um jogo que está sendo, foi filmado pela federação, chamar ele e dizer, ó, olha aqui, ó, não precisava você ter dado esse bote aqui dentro da grande área dessa forma. Você foi de uma forma muito destrambelhada. E o cara, pênalti. Você tinha como ter mais que o ângulo do jogador, não dava para ele fazer o gol se tu tivesse tido mais um pouquinho de paciência. Fez o pênalti, a falta. Agora, o goleiro Danilo fez uma defesa, encaixou no canto, pulou no canto, escolheu o canto certo, encaixou, soltou um pouquinho, depois que encaixou, mas pegou de novo. Uma defesa uma defesa muito boa. A gente vê jogadores bons, que tem futuro, uns que precisam melhorar, mas precisam também de serem orientados. Não é só ficar lá falando, vai lá, não sei o quê, alguns nomes, algumas coisas, e tem que chamar a atenção individualmente, inclusive, individualmente, jogador por jogador, conversar e dizer assim, assim, tem que ter mais, e tem que soltar mais a bola, tá entendendo? Você tem que usar mais seu potencial, acreditar mais em você. Você tem que ir orientando. Então, na fase de receber muitas orientações. Eu acho que o trabalho do Crato, do Campo Grande do Crato, é um trabalho muito bom. Parabéns, eu até parabenizei o Flávio, treinador do Crato, que não está na comissão técnica, mas ele vinha fazendo um trabalho maravilhoso, tá bom? Eu acho que está no caminho certo. Está no 1-0, está no caminho certo. Esse trabalho que o Crato Esporte Clube vem fazendo. E você, Soares, você é sempre muito bem-vindo aqui, viu? Eu gosto muito do Soares. Eu peguei pesado algumas vezes quando ele estava lá no Guarani, aquela coisa toda, sabe? E olha, Soares, isso aí, você tem um nome. Cuidado, você é um cara muito bem-quisto, você é um cara que é uma referência no futebol aqui na região do Cariri, entendeu? Então, mas a minha consideração por ele é muito grande. E eu achei ele um excelente diretor. O Antônio Manuel também se esforçando o máximo também para fazer a parte dele com a direção do Crato. Eu acho que tem bons frutos a dar esse trabalho aí. Com certeza. Olha, Rayana, o assunto que eu levo aqui, Ambrosio Santos, não é que os garotos não mereçam estar lá. Sim. É verdade. O problema é o seguinte. Você tem razão. Você coloca a nossa equipe agora e de repente chega aqui um convite, ó, todo mundo amanhã vai estar na Rádio Tupi fazendo o programa. O nervosismo que baixa. É doido. Hein? É grande. Tá entendendo? A mesma coisa acontece com essa garotada. Psicologicamente tem que ser trabalhado. São garotos, tem garota de 17, 18, 19 anos, que não tem aí um macete profissional. Eu vou fazer uma estreia no Campeonato Cearense com veteranos. É uma pesa, gente. Não, tem isso aí, tem que levar em consideração. Ele só cometeu o pênalti porque ele também esperou. Né? Ele não tem aquela. É, a percepção. Estão aprendendo, né? São atletas jovens. Você tem razão. Você tem que orientar o garoto no sentido dele. E ele saía com o tempo. Mesmo orientando, ele vai ter que aprender, vai passar muito tempo para aprender. Tem uma série de dificuldades. Lama Lima concordou com a nossa opinião, né, Francisco? Se realmente o treinador tem que pegar e fazer a orientação, a didática, né? Como na sala de aula que a gente está, né? Você vê que na universidade já é diferente, né, Rai? O pessoal passa lá a questão dos livros que você vai ter que consultar, a pesquisa bibliográfica, e tem professor que passa ali e não tem muita aquela atenção mais, que já entende que você tem uma base. Lá no ensino fundamental, né, já não tem mais, né? Não tem aquele negócio de dizer assim, pode ler dessa página para aquela, não. Né? Tome o livro. Se vira que tem prova dia tal. É isso aí, Rai. Agora já não, os meninos é como se estivesse no ensino fundamental médio. Precisa de uma orientação, entendeu? De postura, de conversar com o garoto. Tem problemas em casa. O professor da base tem que entender isso, tem que captar isso aí. As condições socioeconômicas, sociais, né, Marcos? Tem todo o enredo ali por trás desses meninos e é preciso estar atento também, porque se a gente quer que o futebol do nosso Cariri, principalmente profissional, ele fique vivo e perdure aí por muitos anos, a gente tem que cuidar muito bem dessa base que vem por aí. É um desafio muito grande. Acho muito arriscado e muito ousado também. No mínimo, Rayana, no mínimo, terá que ter, para esse jogo de estreia, de 4 a 5 profissionais experientes para orientar a garotada. Pois é, tem que ter, para compensar, né, Francildo? Para colocar ali na balança, né, ter aquele jogador mais experiente que chega assim em determinado momento, do jogo, né, para que ele possa dizer assim, vamos fazer assim, calma, baixar a bola, vamos tocar a bola aqui, só nós vamos trabalhar um pouquinho essa jogada. Então tem tudo isso que envolve, né? Quando a gente falava aí do Elan Arthur no Cariri, que a gente falava que seria um dos jogadores mais experientes que podia, que é passado na casca do alho, como a gente gosta de dizer no popular, seria um jogador que traria ali um pouco de serenidade para uma equipe que aparentemente seriam só contratados muito jovens, né? Então teria ali vamos dizer assim, uma pessoa mais velha que pudesse ali dar os macetes e ter aquela, vamos dizer assim, a experiência que pode ajudar em um momento decisivo do jogo, né? Ter aquela malandragem de conseguir ali passar para os meninos de como se comportar diante de determinadas situações. Mas, enfim, vamos ver aí como é que vai ficar na Ambrósio aí. Tá com a casa missão, venceu, né? Inclusive, né? Tá com a missão aí de sexta-feira trazer mais informações para a gente saber. Uma missão. O prazer é grande, viu? Sexta-feira. Olha, Ambrósio. Hoje é segunda. Olha, Ambrósio, digo isso por prazo muito própria, bom. O Marcos aqui é testemunho ocular. Nós tínhamos um goleiro aqui. Me fala a memória do nome agora, rapaz, sabe o nome dele aqui? Ele jogava no futebol amador, ele é lá de Santa Fé, ou é de Dom Quintino. Estácio. Pegava uma bola no amadorismo, meu amigo, podia botar, certo? Ele foi para o profissional, começou lá, sendo reserva de capoeira. Teve um jogo que capoeira levou o terceiro cartão amarelo, ele não pôde entrar. Vamos jogar contra o América de Russas. Era América de Russas. Aqui no Mirandão, nós levamos 6. De seis. O goleiro super nervoso, teve 3 a 4 gols que no futebol amador ele não levava. Verdade. Não é? Tá entendendo? Esses são esses exemplos. Então é com o tempo que vai amadurecendo e vai dar certo. Eu acho que, olha, a gente cobrava muito aqui a base do Crato. O Antônio Emanuel resgatou a base do Crato. Meio as dificuldades, não é fácil. A gente pede muito às pessoas aqui, Raila, que ouve a gente. Vai lá, leva um medicamento, leva uma fruta, uma vitamina, leva uma força, leva um dinheiro, uma coisa que não vai lhe fazer falta. É, vai dar uma mão amiga e se coloca à disposição, né? É, com esses garotos aí. Eu acho que tem que acordar, gente. A gente precisa fazer isso. Tem hora que a gente se revolta aqui, eu mesmo sou um cara, vocês já conhecem meu estilo, e tem hora que eu venho aqui ao contrário. Brabo. Eu venho como se tivesse ao avesso. Não é bom, não, mas tem hora que eu venho. Mas é assim, mas é, sabe por quê, Rainer? Por conta de umas coisas que eu acho que a cidade do Crato pode render mais. A gente fica cansado, né, Marcos? Só cansado. De assistir. Tem potencial cansado. Pra isso. A gente precisa falar também, porque uma das nossas funções é comunicar e levar também essa informação e além também de formar opinião que nós, que assim como profissionais da comunicação, mas também comunicadores e também educadores, porque eu e Marcos, a gente vem de uma escola, né, Marcos, de licenciatura, então a gente às vezes se sente também nessa obrigação de levar não só a informação, mas também de formar um pouco de opinião para que as pessoas entendam também sobre toda a situação, né, Francisco? E quando você fala, Marcos fala, qualquer um de nós falamos, há aquela confiança que nós falamos. E se de repente a gente fala aqui em base e tal assim, e se erramos, eles não perdoam. Mas você disse que o time era bom, você disse que o time... Sabe, gente? E é por isso que você tem que ter essa informação aqui, você não disse que era assim. A gente vê chegar essa cobrança em outros lugares, né, Francisco? Exato. Mas aqui a gente tem sempre a responsabilidade da boa apuração, de conversar com um e com o outro, né, passear ali pelos bastidores, só dizer a informação quando a gente tiver mesmo de certeza. Então tem tudo isso aqui, com a gente preza por isso, tem essa responsabilidade. A moçada está no nível que está aprendendo, está no nível de aprendizado. Não é bom colocar todo um time sub-20 numa competição como essa. Vocês lembram de que nós levamos um 10-0 e pedimos para o jogo encerrar. E a torcida não quer ver isso. Só a gente tem que ser sincero. Mas são jovens que estão começando. Não vai colocar, não. Não vai colocar não, viu, Francisco? Mas tem a cautela para você trazer. Cautela e canja de galinha não quer demais. E você tem tempo, viu? Vamos aguardar semana todo o trabalho. Estamos esticando aí o prazo, viu? Para você trazer a informação. Mas quando eu digo isso assim, é porque a gente sabe dos bastidores. Tá vendo as coisas, né? Tá vendo, tá sentindo as coisas. Você fica ali escutando uma conversa, outra, e... Mas é claro que o pessoal está se esforçando. Não, isso aí tá tentando. Não está faltando tentativa. Eu vejo a coisa de mais sem dinheiro, viu, Ambrósio? Estão fazendo além do que pode, sem dinheiro fazer isso. Sem dinheiro é difícil. É, complicado. Futebol tem que ter dinheiro, a gente tem que ser real. São 21 horas mais 12 minutos. Bom, gente, aqui rapidamente, um abraço, boa noite, Ambrósio. Eu estou aqui com as notas do meu amigo Vicente Neto, dos dois campeonatos que estão sendo realizados lá na Batateira. Tem o Master e tem o Aberto. Vejamos aqui os resultados. Cadê Vicente Neto? Me passou aqui os resultados do final de semana com a segunda rodada, que inclusive, Marcos, nós tivemos a transmissão daquela primeira edição do Master e já está tudo se acertando para a gente novamente fazer lá a cobertura da fase semifinal e final. Bom, vamos aqui no Aberto, sábado, River 3, Big Jim 0. Tivemos ainda no domingo, Master, Ituano 0, Batateira 1. Eita, Ituano de Deca. Havaí 3, Comercial 1. Comercial JTM do meu amigo João Broa. João Broa só liga quando ganha, né, João? Tá nos ouvindo agora. João Broa, Marcos. Um abraço para João Broa. Pois é, João. Pois é, perdeu 3-1 na estreia, João. No domingo à tarde tivemos Elite 2, Nova Geração 1. Esse aí foi pelo Aberto. E aí, alguma coisa mais a colocar, gente? Acho que não, Francildo, mas a notinha final, né, que a gente pode destacar da conquista, né, do Fortaleza. Sim, A gente esqueceu aqui um pouquinho, né? Transmitimos ontem, né? A gente teve essa transmissão, o jogo do Fortaleza, e o Fortaleza vem aí se consagrando, né, como um dos grandes do Nordeste, acho que nos últimos anos se mostrou que um bom gerenciamento, né, interno, ele reflete nas conquistas que a gente pode ver aí, não só de conquistas de vaga para competição internacional, mas de chegar à final de uma competição internacional, que foi no caso da Sul-Americana, né, ano passado, de agora se mostrar também, né, não se apequenar aí diante de times grandes, que foi no caso contra o Boca Juniors, né. Enfim, a gente fica muito feliz de ver o futebol nordestino, né, ganhando espaço no âmbito nacional, e a gente espera que isso perdure por mais tempo e que as outras equipes também do Nordeste consigam aí chegar num patamar, né, parecido, se não igual ao do Fortaleza, e aí a gente consiga ter bons representantes aí no âmbito nacional. E destacar também, né, que o Fortaleza até, se não me engano, até 2019, né, ele nunca tinha ganho a Copa do Nordeste. E agora em 2024, a gente tem aí 5 anos depois, o Fortaleza é tricampeão da Copa do Nordeste. E isso mostra aí que o trabalho interno ali no gerenciamento do clube e depois se tornar SAF também, mostra aí os frutos sendo colhidos desse trabalho realizado internamente. É interessante o nível do futebol brasileiro. Se eu disser que caiu, não sei. Mas assim a diferença, porque eu me lembro muito bem que em 79, 80, 81, Fortaleza tinha bons jogadores e não conseguiam chegar numa competição nacional, numa Série A, e jogava contra o Vasco, Flamengo, São Paulo, Corinthians e já entrava perdendo de 2, 3, 4, 5, 6 a 0. Era enfiada no Castelão, era enfiada fora, goleada. Era realmente interessante, né? Aí era o nível do jogo. O Fortaleza era um time bom, Era Pedro Basílio jogava muito, Lulinha, sei lá, jogava. Mas aí o Flamengo, o Vasco tinha um time muito bom e não tinha. Hoje em dia as coisas. Mas não há como negar essa mudança, né, de perfil, de condição do Fortaleza. A gente, da geração mais para trás, Rai, a gente não gostava muito de Fortaleza e Ceará, porque eles tinham assim, uma antipatia que ia vir jogar aqui no Cariri, que eles iam de ônibus, e não gostavam. Ah, jogar no Cariri com Icasa e Guarani, eles nunca criaram empatia, não está entendendo? Mas eu acho que isso, por isso eu sou assim, tanto faz como tanto fez. Mas não há, eu concordo com você. Mas não há como negar a evolução do Fortaleza. Isso não há como a gente negar que o Fortaleza é outra história, é outra estrutura, é outro momento, totalmente diferente. Isso é bom, entendeu? E o Ceará também, que deu uma caidinha, vinha no mesmo patamar ali, vinha junto com o Fortaleza pegado e deu uma caidinha de administrativamente falando. Mas é outra coisa, é outra realidade. É a estrutura. Ó, o Sinés estava me dizendo hoje que o Fortaleza levou 5 médicos para Alagoas, para Maceió. Eu até disse, só devia ter deixado aí no UBS aí de alguma cidade. Você pesava muito na década de 80, 70, salários. Salários. Salário também altos lá, aqui baixo, e não pagavam. E não pagavam. Tinha isso. Rapaz, você ir para uma partida de futebol com o Vasco, com o Flamengo, com 2-3 meses de salários atrasados. Ave Maria, tu é doida, né? Pois é, e aí só pra gente encerrar o assunto nessa notinha. Aspecto, é um dos aspectos, né? Tem que falar condição física, né? Exato. De preparação. Essa a gente deixou pra falar no finalzinho, mas pra destacar que desde a chegada do Juan Pablo Vojvoda, né? Ele chegou ali em 2021, a gente tem... foi campeão cearense em 2021, 2022 campeonato cearense Copa do Nordeste, 2023 campeonato cearense e agora em 2024 Copa do Nordeste. Aí a gente tem 5 títulos, né, em 4 temporadas aí do Vojvoda. Fora os vice, né? Fora os vice-campeonatos, né, Francildo, que a gente tem aí Sul-Americana, que foi uma das competições mais importantes até então da história do Fortaleza. Então, destacando também aí para finalizar, né, que o Fortaleza, ele se consolida aí, né, como uma referência no Nordeste, no Campeonato Nacional. São 6 anos seguidos, né, jogando aí na Série A. E tem também a parte de que ele ainda conseguiu se classificar e ter também uma representatividade jogando Libertadores e também sendo vice-campeão da Copa Sul-Americana ano passado. Exatamente. O Ambrosio me passou aqui que o Boca ganhou de 3-0 do... Pessoal da Ladeira, lá do Galera da Ladeira. 3-0 na quadra Bicentenário, jogo realizado pela Copa 21 de junho. Bom. O Gesso jogou sábado. Abraço, não sei se abraço sábado. Você sabe o resultado do Gesso? Não, vou amanhã. Eu acho que valia a classificação, me informaram, né? Eu tenho ido assistir, mas não deu certo. O Ceará perdeu, não. Viu, Marcos? Perdeu, né? Perdeu o finalzinho da partida, 51 minutos de segundo tempo. Poxa, Ceará. Demorei a chegar, que cheguei em casa 7 horas, mas o pai tava assistindo o jogo. Eu fiquei ali, a gente jantando e assistindo o jogo, e eu olhando pra hora. Aí o Ceará tava 1-0, o Ceará empatou, eu disse, pronto, empatou, agora eu vou embora, que é o tempo dele virar quando chegar lá. Foi 3-2 para o Vila Nova. Daqui a pouco começa Esporte e Paysandu, Série B. Na Série C, jogos em andamento, CSA 0, São José 0, Floresta 1, Confiança 0, Ipiranga 1, Tombense 0. Portanto, aí são os jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, a todos um abraço, boa noite, um abraço. Uma ótima semana. Abraço para Maurício Costa, Bar, está ouvindo a gente. Alô, Bar, grande desportista, vice-presidente da LEAC, presidente da ASDEM, Associação Desportiva do Bairro Muriti, coordenador lá da Areninha do Muriti. Bar, um abraço para você, meu irmão, muito obrigado. Oliveira, presidente da LEAC, em breve eles vão estar aqui também, falar aí do amadorismo, conversando com a gente, abraçar eles dois. E é isso, Francildo, agradecer, um bom início de semana para todo mundo. E a gente vai estar aqui, se Deus quiser, amanhã, durante a semana, conversando. E boa sorte ao Crato. Estamos na semana de estreia do Crato Esporte Clube na Série C do Cearense. Acontece domingo, às 15h30, no Inaldão. Boa sorte ao Azulão da Princesa. Raiane, um abraço, boa noite, Raiane. Venha ver mais vezes, querida. É sim, Raiane. Agora eu vou tentar vir mais vezes. Está pegado aí por causa da campanha Dia dos Namorados, mas vamos tentar ver essa semana completinha. Francildo, desejar um bom início de semana para todo mundo, que seja em paz, que seja produtiva e um excelente fim de noite e bom descanso para todo mundo. Manda um abraço aí para o nosso companheiro Carlos Maxwell, que está um pouquinho meio dodói, mas está em recuperação. Amanhã ele estará conosco. Ele não pode ver um pingo de chuva que diz que está doente. Um abraço. Esta sequência tem os seguintes apoios.

Quer ficar bem informado? Acesse agora o blog do Ambrósio Santos. Política, polícia, cultura, social, esporte e tudo que é destaque no Cariri, Ceará e Brasil é notícia no blog do Ambrósio Santos. Blog do Ambrósio Santos, a notícia que você pode acreditar. Acesse agora ambrosiosantos.blogspot.com. Agora o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular, para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, roubado ou furtado. Com essa tecnologia, é possível criar um alerta para que a polícia possa trabalhar para localizar o aparelho e devolver nas suas mãos. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Automecânica DHD. Somos especialistas em sistema de direção hidráulica, elétrica e mecânica. Trabalhamos com manutenção, revisão e venda de peças. Rua Cícero de Moura, Rosendo, 164, no bairro São José, em Crato. Contato 88-4102-0201. Organização Cleidson. 106,5. Música, informação e diversão. Você tem aqui Rádio Som Zoom FM. Já reparou que o carro melhorou? Já reparou? Já reparou que o Caminhos do Crato vem fazendo história? Agora entramos na terceira etapa do programa, com a marca inédita de 1,2 milhão de metros quadrados pavimentados. Essa nova etapa é resultado do empenho da Prefeitura do Crato, em parceria com o Governo Estadual e o Governo Federal, e ainda vai contar com 61 milhões em investimento. Prefeitura do Crato, fazendo mais por você. Autoescola Cariri. Contamos com uma excelente estrutura, profissionais qualificados e uma frota de veículos novos. Faça sua matrícula e conquiste sua CNH com quem é referência no assunto. Rua Hermenegildo Firmeza, número 333, Vila Alta, em Crato. Autoescola Cariri. Você na direção certa. Unidade Crato, DDD 88 99744-0001. Você quer produtos de qualidade, preços baixos e um ótimo atendimento? Sacolão da Reca é o lugar certo, onde você encontra frutas e verduras fresquinha. Sacolão da Reca, Rua Monsenhor Esmeraldo, 668, em Crato. Água pra você, água pra beber, escovar os dentes, lavar as mãos, pro seu bem-estar, pra se alimentar. Água na torneira é nossa missão. Da fonte do poço é água tratada pra gente, melhorando a vida de todos os cratenses. De forma consciente, preservando a água pra que nossa fonte não seque. Água de qualidade em nossa cidade, essa é que. De forma consciente, preservando a água pra que nossa fonte não seque. Água de qualidade em nossa cidade, essa é que. SAEC, 60 anos. Água de qualidade para todos os cratenses. Pra crescer e realizar, tem que correr atrás. Sem medo, vai com tudo, é assim que se faz. 20 anos de história, de luta e superação. Primeira do Cariri, essa é a Unileão. Unileão. É orgulho pra essa terra, isso é Unileão. Seu futuro garantido, isso é Unileão. Qualidade de ensino garantido e atualizado. Professores de renome atestados no mercado. Juazeiro é nossa terra, Ceará é o nosso estado. 5 estrelas, nossa nota, nosso aluno é cobiçado. É orgulho pra essa terra, isso é Unileão. Seu futuro garantido, isso é Unileão. Seu futuro garantido, isso é Unileão. Unileão, há 20 anos, com você sempre. Unileão. Tenha vez e voz. Filie-se ao Sindicato dos Servidores Municipais da Cidade do Crato e usufrua de todos os nossos serviços. Juntos na luta, somos bem maiores. Fique forte. Filie-se, Sindis Crato. Rua Getúlio Vargas, 167, Vila Alta, Crato, Ceará. Telefone 88-3523-1688. Ei, é você mesmo. Está precisando de material elétrico, hidráulico, ferragens, cimento e caixa d'água? Conheça a Comatel e Demacon.

gozar no final. Toca aqui! Toca aqui!

agora ou jamais, agora ou jamais. Bem melhor tirar a tua dúvida, agora ou jamais, agora ou jamais. É melhor tirar a tua dúvida, agora ou jamais, agora ou jamais. Bem melhor tirar a tua dúvida, oh, agora ou jamais, agora ou jamais. Agora ou jamais, agora ou jamais. Bem melhor tirar a tua dúvida, oh, agora ou jamais, agora ou, agora ou jamais. O melhor do Brasil, você ouve aqui. Som Zoom FM. Som Zoom FM. Zoom FM. Feia, meriante o fez. Saiu de casa sem me conhecer. Cresceu bonita e cheirosa, flor manhosa, meu quintal. Cresceu bonita e cheirosa, manhosa desse meu quintal. Que coisa feia Merianjo fez. Pegou a estrada sem me carregar. Partiu menina mal criada, que eu sem nada aqui fiquei. Partiu menina mal criada, e eu sem nada aqui fiquei. Mary, Mary, Mar, Mary, Mary, Mar, Mary, Mar, meu girassol é você. Mary, Mary, Mar, Mary, Mary, Mar, amor é você. Que coisa feia Merianjo fez. Ficou sozinha sem me convidar. Secou as flores que eu plantava, que eu amava com você. Secou as flores que eu plantava, que eu amava com você. Mary, Mary, Mar, Mary, Mary, Mar, Mary, Mar, meu girassol é você. Amor.

Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito, não te trago ouro, porque não entra no céu e nenhuma riqueza deste mundo. Não, não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Yeah, fiz de coração. Vai chorar, tá tirando uma onda da minha cara. Muito obrigada, galera. É de coração mesmo. Pode ser. O Bom do Brasil toca aqui. Toca aqui. Você, os outros são os outros. melhor do Brasil. Você ouve aqui. Som Zoom FM. Som Zoom FM. Essa é a hora, é tão simples minha história. Quem sabe possa te convencer. Você diz que o frio que sente é maior que esse mundo onde não há lugar pra quem tem coração. Cuide bem de você e procure entender que você é capaz de ser feliz. É só me dizer. Se você me chamar, sabe que vou estar perto de você, longe nunca mais. O que ele fez pra você? Eu sei que não é fácil esquecer. Se ele foi tão ruim, sem merecer, ele foi capaz, sem compaixão, de te prender, sem te amar jamais. É só me dizer, o que devo fazer pra curar essa dor? Deixa tudo pra trás. Se você me chamar, sabe que vou estar. Feliz que você sempre quis. Toma aqui meu coração. Toca aqui! Por toda a vida eu vou. passando a mão no teu cabelo. Esqueço que a hora passa em vento. Modo de ficar por muito tempo. Seguro tua mão e me contento. Fazendo isso durar por toda a vida. Preciso de você o mundo inteiro. Agora que já sabe dar um jeito, eu vou esperar você, amor. Pode ser o tempo que for, eu tenho eternidade aqui comigo. Eu vou esperar. Preciso de você o mundo inteiro. Agora que já sabe dar um jeito, eu vou esperar você, amor. Pode ser o tempo que for, eu tenho eternidade aqui comigo. Eu vou esperar você. Esta sequência tem os seguintes apoios. Para você que quer arrasar em qualquer evento, Franca Confecções. Lá você encontra blusas, vestidos, calças jeans, shorts, moda fitness, roupas de banho. Também tem roupa de infantis. É Franca Confecções, Rua Bárbara de Alencar, 914. E aí, tá esperando o quê? Venha você também para Franca Confecções, vestindo você com estilo. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. O detergente lava-louças Juá é perfeito para quem ama economizar sem perder a qualidade. Ele protege as suas mãos, desengordura as suas louças e tem mais espuma. Basta aplicar uma pequena quantidade do detergente lava-louças Juá sobre uma esponja umedecida e esfregar na superfície a ser limpa. Em seguida, enxague com água e pronto! Você vai se surpreender com o brilho e a limpeza das suas louças. Juá, máxima limpeza e cuidado para o seu dia a dia. O Ceará é destaque nacional na educação. Somos primeiro lugar em alfabetização no Brasil. Isso é fruto do trabalho e dedicação de toda a comunidade escolar e da parceria do governo e prefeituras. O governo do Ceará segue investindo fortemente na educação, apoiando as prefeituras e garantindo que nossa educação avance cada vez mais. Ceará, orgulho de ser referência na alfabetização. Juntos, construindo um futuro brilhante para nossas crianças. Governo do Ceará, cuidar da educação, avançar o Ceará. Vida saudável. Alimente essa ideia. A família é a influência básica para o desenvolvimento dos hábitos alimentares da criança.

faz o que quiser de mim, contanto que não falte tempo pra me amar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, o bom do Brasil toca aqui. O amor quando acontece é como tempestade, e se jogar na chuva é pra quem tem coragem. Olho o mundo em minha volta, quase tudo me interessa. Madrugadas longas, viajo sem pressa. Meus amigos nada sabem, eu não falo mais seu nome. Suas garras não me agarram, já nem sei seu telefone. Tanta vida, tanto tempo, e essa dor ainda insiste. De outra forma, de outro jeito, hoje em mim o amor resiste. O amor quando acontece é como tempestade, e se jogar na chuva é pra quem tem coragem. Yeah. Quem tem coragem. Olho o mundo em minha volta, quase tudo me interessa. Madrugadas longas, viajo sem pressa. Meus amigos nada sabem, eu não falo mais seu nome. Suas garras não me agarram, já nem sei seu telefone. Tanta vida, tanto tempo, e essa dor ainda insiste. De outra forma, de outro jeito, hoje em mim o amor resiste. O amor quando acontece é como tempestade, e se jogar a chuva quem tem coragem. É como tempestade, e se jogar na chuva é pra quem tem coragem. Quem tem coragem. Yeah. O melhor da música brasileira. Som Zoom FM. De novo na rua em que você cresceu, só pra respirar o seu ar. Há tanto céu, tanto mar entre você e eu, pra pra sempre. Vai acontecer. Não importa o tempo que isso leve. Sei que é pra valer. Se não for assim, pra mim não serve. Sento com os meus pensamentos num braço de mar. Você muda a cor do lugar. Ventos de bons sentimentos voltaram a soprar. Por dentro vai acontecer. Não importa o tempo que isso leve. Sei que é pra valer. Se não for assim, pra mim não serve. Só pra respirar o seu ar. Há tanto céu, tanto mar entre você e eu. Pra sempre vai acontecer. Não importa o tempo que isso leve. Eu sei que é pra valer. Se não for assim, pra mim não serve. Arco-íris da paixão, asa delta eu sou, pra voar no céu dessa emoção e te levar. Esta sequência tem os seguintes apoios. Os produtos contrabandeados têm uma lógica perversa. Tudo que você não paga agora, custa muito para o país depois. 15% dos cigarros vendidos no Brasil são contrabandeados. Por isso, 1 bilhão e 200 mil reais em impostos deixam dia para escolas, hospitais e segurança pública. Seja ético, não faça parte disso. Assim você dá o exemplo e não contribui com a ilegalidade. Ético. É assim que a gente tem que ser. www.ético.org.br. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Quebrou, trincou, Forte Para-brisa solucionou. Nem te conto outro dia, no meio da noite o farol pifou, logo gritou: tira esse carro daí! Morri de vergonha e todo mundo falou: leve esse carro na Forte Para-brisa antes que cause um acidente. Forte Para-brisa dá um jeito. Matriz em Crato, telefone 3521-4291. E em Juazeiro do Norte, telefone 3587-4079. Forte Para-brisa. Vida saudável. Alimente essa ideia. O ferro é importante para a saúde da criança e da gestante. Ajuda a oxigenar o sangue e a proteger o organismo de anemias e infecções. As carnes em geral, os feijões e os vegetais verdes escuros são muito ricos em ferro. Junto com esses alimentos, dê à criança frutas como sobremesa. Ou um copo de suco de limão, laranja, acerola ou tangerina. Pois a vitamina C melhora a absorção de ferro. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha do Ministério da Saúde. Sou um FM.